casa ao meu tempo, porque o teu cheiro insiste em ficar aqui. Apaguei as fotos, mas nossas histórias eu trago dentro de mim. Fizemos planos de conquistar o mundo pra nós dois. Quis tentar só pra te agradar, sempre te agradar. Ah, entendi, eu quero bem mais do que eu te dei. Mas se o tempo não vai mesmo voltar, ainda penso em você. Erros que sempre rondaram o nosso amor e o medo de perder. Se você não me pertence, eu não pertenço a você. Fizemos planos de conquistar o mundo pra nós dois. Quis tentar só pra te agradar, sempre te agradar. Eu quero bem mais do que eu te dei. Mas se o tempo não vai mesmo voltar, ainda penso em você. Outra vez eu não tinha as respostas que o amor pediu pra transformar. O que já ficou pra trás, já ficou pra trás. Fizemos planos de conquistar o mundo pra nós dois. Quis tentar só pra te agradar, sempre te agradar. Ah, entendi, eu quero bem mais do que eu te dei. Mas se o tempo não vai mesmo voltar,